Papa Delta Lima 3370. Go ahead, sir. As we are ready, request a push start, and we need to start one engine at the gate. Mary, approve startup and report to pushback. Start approved, report the pushback, Panorama 3370. Sabe da operada Mata 3370. Go ahead. Request pushback. Approve it, pushback report to taxi. Push approve the pop for taxi in Parada Mata 3370. Charlie Papa, Lama 3370, request taxi. Clear taxi, Juliet, report you have the point ready, Queen 8-1013. Juliet, report on the point, runway 10, Queen 8-1013, Papa, Lama 3370. Lupanaram, the wind is 160 degrees, 5 knots. Copy, Panama 3370, it's full patch. Clear takeoff. Say again? Clear takeoff, 170 degrees, 5 knots. Clear takeoff, running 10, Panama 3370. Charlie 37, contact Alpha Departure 109, decimal 8, looping around 3370. 109, decimal 8, confirm for 3370. Primary, 119, decimal 8. 109, decimal 8, bon dia, programa 3370. Bon dia, Blue Panorama 3370, climb level 350, Puka departure. Blue Panorama 3370, with a contact on departure, climb maintain level 350, maintain Puka departure. Level 350, Puka departure, Blue Panorama 3370. Salvador, boa noite, voo 817 para autorização, chama nessa ou chama o solo? Nessa, o voo 817 aguarde, Fox. É, obrigado. Panorama 3370, contact the Recife Center, frequency 126.85. 126.85, Panorama 3370, bom dia. Bom dia. 2 Salvador, seria a saída do Bom 8 na certa, por gentileza? Saída da El, aguarde. Ok, da El, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Gol no 476. Boa noite, Gol no 476, senhora identificação. Desça para 2.000 pés, chegada Mari. O ajuste no 0, no 3. Está autorizado o final LS, reporte localizador no 476. Ok, pode aprovar a etapa da presença? Está autorizado. Obrigado, desça para 2.013. Reportará estabilizado no 476. Oito no 7, cópia. Escuta. Autorizado 360 Guarulhos, decolagem da pista no zero, curva direita, da El Leda, põe Leda direto, conforme rota, direto Leda, direto Crátia, Pesulo 14, Grufe, conforme plano. Controle 1 no 98, aciona 5006. Autorizado 360, decola da pista 10 com curva direita, na subida da El, transição Leda. Depois vai direto Crátia, eu perdi o Luno 4, Grufe, e conforme a rota. Controle 119 de cima 8, transponde 5006. Correto, no 8, no 7, em prova. Quem vai chamar? Salvador, o Gol 187 na ponte 1 para o pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. Ok, autorizado, chama táxi.